Zona 53, livre decolagem, C660 com 5. Livre decolagem, 10, né? 3, 1, 2, 3. Zona 53, decolagem 23, controle 0.8, por favor. 0.8, bom dia. Mark 9 and 2, are you ready? Yes sir, we're calling ready, holding point at 10. Gear map and takeoff, runway 10, wind is now 170 degrees, 4 knots. Stable takeoff, runway 10, Mark 9 and 2. 190, Boeing 27, call now control departure, 1-20.8. 120.8, American 980, good morning. Good morning. Delta Lima Sena, Shem Tak. Salvador, Salvador, buen día, Ríos, Francia 3, what's better, que se da una 573, autorizada na decolada 10080, graças a demais. Linda, para a pistola na zero. Isso, para a 3. Hotel Blaze? Me escuta, prossiga. Assunto do Sul, na língua litoral, para retorno ao Hotel. Rio 5973, decolado agora aos 35, controle do 0.8 no voo. 208, bom dia, obrigado. 102, reporte Itapuã, farol. Vou para Itapuã, 08. Salvador, bom dia, Trip 5316. Tem o Trip 5316, ainda não avistado, reporte para sexta. Reportará, passando externo, 5316. Torre é o Michael Kelly. Escuta, prossiga. O Michael Kelly está pronto para o carro, mas solicita eventual voo pairado no lado oeste do pátio aqui, né? Tá? Ok, só um minuto. Estou com o guardião aí que vai prosseguir até agora, o Mike Aquilo. Mike Aquilo. Valeu, velho, vejo como você aproxima a cabeceira 35 e forma o tráfego na chapação externa, na 1-0. 35, 02. 500, 050 graus com 5 nós, guardião 02. Reporte cabeceira 35. Parado na mesa. Voltaram na cabeceira 35, 02. Passou externo, Trip 5316. Centro Trip, informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar, no litoral sul, aproximando da pista auxiliar, não interfere. 080 graus com 62, após autorizado, 10. Ciente, livre pouso, baixado travado, Trip 5316. Cuidado, só um minuto. 3502. Cheio de guardião, pode prosseguir a baixa altura, observando o Trip cruzando o eixo. Após prosseguir até o VRR, guardião 02, reporta no VRR, solo controlado. Baixa altura, reporta no VRR, controlado 02. Você não vai decolar mais com o próximo não, vai pro norte agora o direto no meu. Se o guardião ingressar no GRE, após que o guardião ingressar e livrar, aí o senhor inicia a decolagem com o plano norte, o mais direto no meu. Vento 070 graus com 4 nós. Mike Eco Kilo, estou ciente do sobrevoo no setor leste aí do pátio 4, reporte para o inverso 17. Desculpe, não vai ser sobrevoo, aqui é no pátio 4 mesmo, tá? Vai ser só um parado, tá? Vai ficar até 3 metros no máximo. Estou ciente. Ok, então, já é 3 o 35316, solo agora as 39, direito 21.9, bem-vindo. Onda isso no nosso, 353 no meio, obrigada. Ok, Ceres 40, Guardião Solo, frequência livre, bem-vindo. Paciente aí do Mega Coquilo, realizando um pairado aí próximo aí no pátio 4, o Eco Delta. Ok, tem condições de prosseguir o Eco Delta ou vai aguardar o Eco Kilo? Sim, então reporte para ingresso o Eco Delta. Tá fora do solo, Mike Juliette Romeo. Senhor Juliette Romeo, controle do 0.50. Matando, me escuta ainda, vai passar quantas milhas? O Mike Juliette Romeo, se autorizado, é manteria sobrevoo aqui em Itinga, condicionado ao tráfego da 17 aí. Ah, então vai ficar em torno de 5 milhas, confere? Ativa no máximo. Ok, posso ficar na escuta então, Juliette Romeo, e reporte para regresso. Na sua escuta, reporte para livre na área, Romeo. Vem direcionar, chama o táxi. É, para o Mike Brajac? Afirmativo, liga o acionamento, chama o táxi. Eco Delta Lima tem. Reporta lá de pronto, Eco Delta. Kilo, só informando, a coleta está sem transmissão, confirme. Eco Delta, livre decolagem no 7050 graus, 4 nós. Hoje, Salvador Mike Bravian, que é acionado para o TAC. O Bravian, que reporta ingresso no 7. Yankee, reportará para ingresso. Torre Salvador, bom dia, Altan 3486. Localizador do ILS X-Ray. Sim, quanto aproximação 3486 já avistado. Check trem. Vai informar com o trem baixado travado, 3486. E área de pronto no 7, Kilo. Delta fora do solo. Eco Delta decolado agora aos 4-5, ingressão litoral, controle 20.8, bom voo, Eco Delta. Obrigado, Delta. Sinta, ingressam no 7, cabeceira, reporte alerta e pronto. Tanto 3486, informação de tráfego, dois helicópteros, um no litoral sul e outro no litoral norte. O litoral norte é o Robson 44 a 500 pés, 2 milhas do aeródromo. Não interfere no seu pouso, pista no zero liberada, pouso autorizado. Vento 050 graus com 4 nós. Ciente do tráfego, o 3486 está com o trem baixado e checado, autorizado, pouso não notado. Que aguarde o apelo. Gente, mantenha a ponta de espera número 2, vem aqui. Na escuta, prossiga. Ok, porta na papá para o cruzamento. O Alfa tá lutando. Retorno, Sané 6200. Reporte para a frente externa 6200, chave estável, controle embaixo travado. Entra. Mike Coquilo tem livre decolagem no 7060 graus, 4 nós. O Mike Coquilo. O Yankee após o helicóptero ali mantém. A solo agora às 4-8, ao livrar direito 219.9 solo, bem-vindo. Livrar direito 2-1-9-3-4-8-6. Decola das 4-8, ingressando no litoral sul, no corredor da cheque, controle 120.8, bom voo. Travou, Chané 6200. Informação de tráfego, dos helicópteros, um no litoral sul e outro no setor norte de Salvador. E não interfere em ambos, o vento no momento 110.4, pista no zero liberada, pouso autorizado, Chané 6200. Livre, pouso na 10, Pro, 6200. Então, o cruzamento da 17 autorizado, Mike, Quebec, Mike na Lima, 121.9 solo para ingressar no Grande Pátio. Charlie 6200, o seu indicador de rampa para pia do lado esquerdo está desligado? Não que eu saiba. Tá no brilho máximo? Agora sim, obrigado, senhor. Nada. Agora sim, muito obrigado. Torre, bom dia, 4298 da Azul, baixou e travou, passou externo. Informa ali, pista livre, informação de tráfego, Rota 54, no litoral norte, a mais ou menos 500 pés, não interfere. Gente, na escuta. Marco Braviano, tá na escuta da torre? Afirmativo. Ok, só tenho com mais um tráfego, ok, na aproximação, e...